quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí. Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando. E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho. Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganado. Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Hey, yeah, yeah, yeah. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular. Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia. Ela entendeu que era hora extra do trabalho quase todo dia. O olho ensacado só me disse: desce, seu amor te espera lá embaixo. É isso aí, meu filho. Você ouvindo essa, mas nós vamos trocar a fita, meu filho. Claro que quem vive da mesma coisa é linha de trem, né? Posso nem devo. Eu, hein? Fiquei ali parado a olhar. Eita, Jesus. Osiel, tá perto de tu terminar o programa, Osiel. Tu vai passar mais música, Osiel. Claro. Foi covardia, bebê. Mala 10 anos. Agora essa música da Mala Sem Alça, meu filho, vou te contar, viu? Alô, meu amigo Ramilão. Ramilão é quem gosta dessa música. Essa vai pra você. Essa é mais uma canção da Mala. Maltrata coração. Fiquei ali parado a olhar, vendo você passar sem notar. Quase que não acreditei no que vi. O cara segurava sua mão, fiquei ali de cara no chão. Só Deus sabe o que eu senti. Confesso, eu não queria chorar, mas não deu mesmo pra segurar. E aí o pranto rolou. Senti a dor de uma traição. Eu vi meus planos todos no chão. Não sei por que você me deixou. Partiu sem me dizer um adeus. Levou minha vida e os sonhos meus. E o meu mundo se desmoronou. Foi covardia o que você fez. Tanto que eu te quis e te amei. E trocou assim por outro. Um dia você vai pagar, aí vai sofrer e chorar. E a vida é quem vai te dar o troco. Foi covardia o que você fez. Tanto que eu te quis e te amei. E me trocou assim. Vai sofrer e chorar. E a vida é quem vai te dar o troco. Confesso, eu não queria chorar, mas não deu mesmo pra segurar. E aí o pranto rolou. A dor de uma traição. Eu vi meus planos todos no chão. Não sei por que você me deixou. Partiu sem me dizer um adeus. Levou minha vida e os sonhos meus. E o meu mundo se desmoronou. Foi covardia o que você fez. Tanto que eu te quis e te amei. Trocou sofrer e chorar, que a vida é quem vai te dar o troco. Foi covardia o que você fez, tanto que eu te quis e te amei, e me trocou assim por outro. Um dia você vai pagar, vai se arrepender e chorar, a vida é quem vai te dar o troco. Olha, gente, por aqui a gente vai ficando com o nosso programa. Gratidão a você que está sempre na sintonia da programação do Show da Manhã. Essa programação tem como diretor Jeidson Macedo, na apresentação deste dia, este que vos fala, Oziel. A seguir, Jornal Boa Esperança. Estamos ultrapassando um pouquinho, né? Mas o jornal vem com muitas novidades por aí. Um abraço a você aí de casa. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Notícias. Horas e 35 minutos. Você está sintonizado no jornal RBE Notícia de Padre Marcos. Na apresentação, Natália Lima. Dia 12 de março de 2025. Atenção para a primeira notícia do jornal RBE de Padre Marcos. Turista é sequestrado e torturado pelo CV após foto com símbolo de facção. Fabrício Alves Monteiro, brasiliense de 28 anos, desapareceu no dia 4 de março no Rio de Janeiro e teria sido vítima de sequestro, torturado e execução por integrantes do Comandante Vermelho. O crime teria ocorrido após fotos de Fabrício segundo um fuzil circular em grupos de WhatsApp. Nas imagens, a arma exibida, a inscrição a bonde de coronel, referência do terceiro comando da facção rival. A comunidade, o município, controlada pelo TCP. As informações são do portal Metrópolis. E atenção, urgente, é suspeito de matar idoso de golpes de picareta, é liberado em Teresina. O caso ocorreu nessa segunda-feira, dia 10. Gilmar foi preso no dia seguinte, porém foi liberado. Advogado de defesa de Gilmar Carvalho Rocha, Dr. Marcos Emanuel, alegou que o suspeito agiu em legítima defesa diante de uma suposta tentativa de abuso sexual por parte da vítima. Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 69 anos, o caso ocorreu nesta segunda-feira e Gilmar foi preso no dia seguinte, porém foi liberado. Segundo o advogado, o suspeito havia saído do sistema prisional recentemente e buscou ajuda de familiares, mas nenhum aceitou. Diante disso, ele buscou abrigo na casa do idoso, a quem o conhecia há um tempo. Você está sintonizado no jornal RBE Notícias de Padre Marcos. São precisamente 11 horas e 39 minutos. Após ser baleado nas costas, homem pilota moto até hospital e busca socorro no município do Piauí. Uma tentativa de homicídio ocorreu na noite desta terça-feira, dia 11, em Campo Maior. O homem, identificado por Carlos, conhecido como Papada, foi baleado nas costas enquanto estava na porta de casa. De acordo com relatos de moradores, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos. Mesmo ferido, a vítima conseguiu dirigir uma motocicleta até o Hospital Regional de Campo Maior, onde recebeu atendimento médico. Carlos passou por cirurgias para retirada da bala alojada nas costas e está fora de risco até o momento. Os autores do crime não foram identificados e a motivação do ataque é desconhecida. Prefeito Joaquim Neto divulga atrações musicais da festa do aniversário de 33 anos de Patos do Piauí. O prefeito Joaquim Neto, do PSD, divulgou nesta terça-feira as atrações musicais do aniversário de 33 anos de emancipação política de Patos do Piauí, que vai ser comemorado no dia 29 de abril. Em praça pública, os shows nacionais Com Seu Desejo, Caninana, vão animar a galera. Outras duas atrações, bastante conhecidas do público, vão marcar presença, como Juni Santos e Zé Armando. Em breve, o gestor estará divulgando a programação completa do aniversário. E atenção para mais uma notícia. Evento de abertura de Jornada Pedagógica 2025 reúne autoridades, professores, gestores escolares no auditório do FUNEPIC de Jaicóis. A Jornada Pedagógica da Rede Pública Municipal de Jaicóis teve início nesta terça-feira, dia 11, no auditório. O evento reuniu-se, primeiro momento, os professores da educação infantil e fundamental, anos iniciais e finais e Serviços Gerais. Organizada pela Secretaria Municipal da Educação, a jornada desse ano terá 4 dias de atividades envolvendo palestras, organização do horário e das salas escolares, planejamento e acolhimento dos alunos, com o tema Educação com Equidade e Evocação, incluindo Educar. A jornada contou a presença do prefeito Wesley Bispo, que participou da abertura do evento, ao lado do vice-prefeito Edinaldo de Farmácia e o secretário municipal de Educação, Antônio de Pádua. Você está sintonizado, RBE Notícias de Padre Marcos, são 11 horas e 44 minutos. Homem mata irmão a tiros por causa de herança. No Espírito Santo, o homem de 49 anos, identificado como Valci Ribeiro, evangelista, foi morto a tiros pelo próprio irmão na manhã desta segunda-feira, na localidade Gomes, em Itapemirim, do sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um disparo ou uma disputa de herança. De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, Valci já estava sem vida e coberto com um pano. A esposa do suspeito relatou que não presenciou o crime, mas acredita que o desentendimento ocorreu por causa da divisão de terras herdadas pela família. E atenção para mais uma notícia. Irmãs piauienses presas tentando embarcar com droga para Paris são condenadas pela justiça. As irmãs piauienses Agnata, Castro e Ingrid foram presas como mulas para o tráfico internacional de drogas. Foram condenadas pela justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes. As duas foram presas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, transportando cocaína no aparelho genital e no estômago. O destino das piauienses era da cidade de Paris, na França. As duas foram condenadas a uma pena de 2 anos e 11 meses de detenção, que teve que ser cumprida inicialmente em regime aberto, quando a pessoa pode sair do presídio para trabalhar, estudar, mas deve voltar ao turno da noite nos dias de folga. RBE Notícia, 11 horas e 47 minutos. Um eclipse total lunar acontecerá na madrugada da próxima sexta-feira, dia 14, e será visível de todo o Brasil. O último evento deste tipo, de 2029, é denominado a Lua de Sangue, quando o satélite natural parece avermelhado para quem assiste da superfície da Terra. De acordo com o Observatório Nacional de Eclipse Total, começará às 3 horas e atingirá seu máximo às 3h58. Terminará às 4h31, com o pôr da lua. O órgão fará transmissão do fenômeno ao vivo pelo canal do YouTube a partir da 00:30. Urgente, governador convoca prefeitos para um pacto pelo Piauí. Entre os dias 24 e 28 de março de 2025, daremos início à segunda fase do pacto pelo Piauí, onde consolidaremos a parceria entre o governo do estado, os 224 municípios piauiense e o governo federal em prol do nosso povo. Vamos reunir gestores municipais, representantes estaduais, federais para dar continuidade ao fortalecimento das políticas públicas essenciais e desenvolvimento pelo Piauí. Trataremos das ações relacionadas à educação, saúde e segurança, primeira infância por meio do meio ambiente, tecnologia, saneamento e muito mais. Esse é um convite para todos os prefeitos e prefeitas e secretárias municipais. Juntos fazer um Piauí melhor. Rafael Fonteles. Horas e 50 minutos. Você está sintonizado no Jornal RBE Notícias de Padre Marcos. Homem encontrado sem vida em cela de delegacia de polícia civil em Piripiri. Na manhã desta segunda-feira, um homem foi encontrado sem vida em uma cela da delegacia de polícia civil em Piripiri. O homem foi identificado como Diogo Soriano, de 30 anos, natural da cidade de Pedro II. Diogo estava preso sob acusações relacionadas à Lei Maria da Penha. A equipe da delegacia e as autoridades competentes já estão investigando as circunstâncias em que o ocorrido se deu. A notícia choca a comunidade local e levanta questões sobre a saúde mental. Após a constatação do óbito, o corpo de Diogo Soriano foi retirado da cela pelo Instituto Médico Legal IML e levado ao necrotério do Hospital Regional Chagas Rodrigues para a realização dos procedimentos necessários. Mais uma notícia política. O governo do Piauí deu início nesta segunda-feira à terceira edição do Orçamento Participativo Digital, voltado para o biênio 2025 e 2026. A iniciativa prevê o investimento de 80 milhões para a realização de obras escolhidas diretamente para a população em 5 municípios: Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. Distribuição dos recursos da capital de Teresina será contemplada com 50 milhões, enquanto Parnaíba do litoral contará com 12 milhões. Já as cidades de Picos e Piripiri e Floriano receberá cada uma 6 milhões para execução de projetos prioritários indicados pela comunidade. E atenção, a BR-343 e a BR-316 são as rodovias mais perigosas do Piauí, aponta o estudo da CNT. A rodovia que leva para o litoral registrou o maior número de acidentes do estado em um ano, já que leva para o sul registrou a maior quantidade de morte no trânsito. Foi publicada nesta terça-feira, dia 11, pela Confederação Nacional de Transporte, a Guia de Segurança nas Rodovias Brasileiras 2025, com dados referentes ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024, coletado junto com as polícias rodoviárias federais dos estados brasileiros e números do Piauí. Mostra-se que as rodovias mais perigosas do estado são a BR-343 e a BR-316, quando observadas reparativamente a quantidade de acidentes e mortes que registraram. RBA Notícia, trazendo mais informação para você que está sintonizado. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, lançado em 2009 pelo governo federal, tem sido uma das principais iniciativas para proporcionar moradia própria a milhões de brasileiros. Até o programa já possibilitou que mais de 7,7 milhões de famílias realizarem o sonho da casa própria. E com as novas diretrizes de 2023, mais pessoas podem ser beneficiadas. O que mudou com o relançamento em 2023? Após um período de descontinuação, o programa foi relançado em 2023 com novos critérios, mais inclusão. Agora, famílias com renda mensal de até 8 mil em áreas urbanas e renda anual de 96 mil em zonas rurais também podem participar. Além disso, desde abril de 2024, os depósitos futuros do FGTS pode ser utilizado para financiamento da casa própria, ampliando ainda mais acesso ao programa. Horas e 57 minutos. Homem é preso em Monsenhor Hipólito após tentar atirar contra a própria irmã. O homem foi preso nesta segunda-feira após tentar atirar contra a própria irmã no assentamento do Alto Brilhante na zona rural de Monsenhor Hipólito, Piauí. Segundo a Polícia Militar, o suspeito inicialmente tentou esfaquear a vítima, mas foi impedido por outro irmão que atirou com um tijolo contra ele. Em seguida, o agressor pegou uma espingarda, bate cartucho, para tentar disparar contra a irmã, mas foi contido pela mãe. A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão do suspeito. A vítima também foi encaminhada à central de flagrante para os procedimentos legais. A arma utilizada foi apreendida. O homem pode responder por violência doméstica, posse irregular de arma de fogo. No caso, será investigado. E atenção, novidade, mais uma notícia do governo. O governo anuncia bolsa estágio até de R$ 1.000 para estudantes do ensino médio. Inscrição até o dia 16/3. O governo do estado preparou um programa de estágio que vai oferecer bolsas de R$ 1.000 para estudantes do ensino médio e proposta que promove inscrição dos jovens do mercado de trabalho a contribuir à sua formação profissional. O programa é voltado para estudantes matriculados em cursos técnicos oferecidos pela Secretaria de Educação. Os parceiros estágios receberão uma bolsa de R$ 1.000. Caixa libera calendário de saque das cotas não resgatadas. Confira as datas. Criada pelo Ministério da Fazenda, nova plataforma inicia pagamento em 28 de março. O calendário de pagamento do ressarcimento das cotas dos extintos fundos PIS/PASEP foi divulgado pelo Nesto terça-feira, pela Caixa Econômica. Nesta semana, o Ministério da Fazenda já havia lançado uma plataforma online do sistema de rastreamento de valores do fundo PIS/PASEP, extinto em 2020. Assim, através do site da Fazenda do Governo, trabalhador do seu beneficiário legal, em caso de falecimento de titular, poderá verificar se há valores a serem sacados referentes às antigas cotas, como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientação específicas para os herdeiros. Os primeiros pagamentos das antigas cotas serão realizados a partir do dia 28 de março. Por isso, é necessário que todos realizem as suas consultas, mas isso, o sistema exigirá uma cota de nível prata ou ouro, a plataforma do GOV. A consulta também estará disponível por meio de aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do FGTS ou do da Caixa Econômica Federal. Meio-dia e 2 minutos. Ficamos por aqui com o Jornal RBE Notícia. Esse programa deve ter responsabilidade na apresentação de hoje, Natália Lima, essa que vos fala. Amanhã retornaremos, se assim o nosso Deus nos permitir. Tenha todos uma ótima tarde. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração. Notícias. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração. Preste atenção, que agora nós queremos partilhar com vocês aquilo que foi para nós, aquilo que Deus foi fazendo na nossa vida. Esse DVD foi um pretexto de Deus. Foi uma iniciativa de Deus de nos trazer como missionário Shalom para junto dele novamente. E hoje nós estamos aqui com vocês, convidando todos vocês a voltarem para o Pai, a voltarem para Deus. Porque sem Ele não dá para viver. E é isso que nós queremos cantar agora. Que o Pai nos receba de braços abertos, de volta para a sua casa. Pois não sei.